4-0-2-0-2-0-9-7-4-10. Controle Salvador, boa tarde, azul 4-0-5. 804, 1500, na Pucajama, Maracajú, para a linha 230. Poderia voar a Aracaju, presença? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, voo 2009. da Boa, 6387. 280, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, trip 5241. Controle Salvador, trip 5241. Está liberado, prossegue na subida para o 200, trip 5241. Salvador, está na 6321. só ingressa na brigada no meio. Controle, 6 7 0 6 da PUC, 9 6 6.